sinónimos y espectáculo. Alegría. Alegría. Criatividade. Criatividade. E, é claro, muita pressão. E aí, Gordo? DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Bora que tá na hora! Agora, agora, a maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. A pressão vai subir no Porto São José, Marinho! A pressão vai subir. Subindo! Vai subir. A pressão vai subir. Todos os canhões. Prepara. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Canhão principal pronto. Joga de batulho. Joga pra cima, mãozinha, que vai começar. Vai. O animal chega no poço aqui, ó. Um, dois, três, já. Já. É o Gordinho Dinho chegando de arrepiando! Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo! Arregaçando! Toma na pressão! 3, 2, 1, go! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cucu? Quem é cucu? Vai pro cucu! Croco, então toma! Pega, meu animal! E a galera joga a mãozinha pra cima! Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada! Toma essa dentada, toma essa dentada! Joga! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma! Bate na palma! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Tá bonito, tá bonito! Acende, apaga. E a minha produção mostra como é que se faz. Acende, apaga. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo gordo aí dá um grito. Só quem é do Remo joga as duas mãozinhas pra cima. Só quem é do Paysandu joga as duas mãozinhas pra cima. Quem bota fé que o Remo vai ser campeão domingo, bate na palma da mão. 3, 2, toma! Sai da frente de gordo. Vai. É o número 1. Com gordo e o Dinho o bagulho fica doido. Com gordo e o Dinho o bagulho fica doido. Mais pólvora! Arrepia, meu animal! Agora já foi! Deixa na batida! Bora, a galera vai lançando o gordinho, detonando! Toma, e a galera vai dançando, vai curtindo. Base. Bora. Bora no caqueado, no gingado, balançado. E a galera vai dançando. Bota pra tremer. E treme tudo, vai tremer. Segura aí, moleque! Treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que tre babadinha. Ela quer dar pra você. Ela quer dar babadinha. Ela quer o Dodô. Ela quer dar babadinha. Ele tá na área. E aí, Dodô da Charity? Ela... E o meu parceiro Manguinha? Da JS Media Informática. Bota logo no telão aí, neném. E nosso amigo empresário Everton JS no telão aí, ó. E aí, parceiro Igor Rocha dos PDB do Barreiro. E nosso parceiro Wallace também lá do Rio de Janeiro. Um abraço você, Wallace. Do nosso amigo por aqui. E aí, Benito. Horacinho da TJ, um abraço pra você, Dudinho. E aí, que tem um abraço também especial. Ele já tá no som, ele dá valor. E nosso amigo Luciano da TV Cultura. Meu grande amigo Rangel Celulares. E a empresária loira do ouro. O meu parceiro por aqui é o Ramon. E o meu parceiro Igor. Bota logo o Rangel Celular no telão aí, neném. E o homem tá na área. Bora, Rangel, segura, garoto. E aí, Bezerra do Povo, meu Deus. Superávit também já na Arengina. Acho que tem doido. E hoje ele trouxe crocodilo. Um convidado muito especial, nosso amigo MC Bel BH. Acho que tem doido. E aí, parceiro Biel? Já tá na área, já tá na área. Daqui a pouquinho ele vem aqui. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E a Oneide? A mil grau, a mil grau. E aí, minha cumara Oneide? Bora, meus. Os meus humildes da pedreira. Eles estão aqui, alô Rafinha, alô Leonan. Segura aí. Ela quer dar pra você, ela quer bagulho todo, ela quer o crocodilo. Vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Ela treme tudo, playboy do Rio Shake! O nosso amigo DJ Lurian, do Mauro Souza já tá aqui no comando. E aí, Lurian? Segura, moleque! Amigo Tito Pirata, amigo Droll, a dona Erika tá na área, segura a Droll do Barreiro. Santorini. Ao final de contas, tá no setor dele hoje. E aí, Droll do Barreiro, você, dona Erika. E meu parceiro Tito Pirata, um abraço, Tito. E aí, Leonardo, os humildes da pedreira. Só na manhã. Só na manhã. Só na manhã nada. Só na manhã nada. O ferro disse aniversário da patroa. E hoje ele vai ficar doidão. Bora, vai, vai. O Lala, o Davidson. O nosso gêmeo expressão, Jamais. O Gabriel da panelinha. Representando mais uma vez nossa panelinha. Amigo Arley. E a sua primeira dama, Ilze, um abraço, Ilze. Tô de baixo, um abraço especial. Vamos dançar, vamos cozir. E aí, Doidinho, os empresários da Ceasa na área. E nosso amigo Marcelo Duigi, o cara que comanda o Put Show, tá na área. No aquecimento do seu aniversário. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Sábado, dia 20, lá no Put. É aniversário do Marcelo Duigi. Deixa eu mandar um abraço aqui. Meu grande amigo Carequinha Showman também tá na área. E aí, Carequinha? Meu amigo Bezerra lá do Pop. Ele, o Ciro da TJ, o Gordo da Tartaruga. Toda essa rapaziada, gente boa aqui na ponta direita. E a pressão só aumenta, só aumenta. Vai, vai, vai. Vai, moleque doido. O meu parceiro Malzinho, o Manduca. Vai, moleque doido. Bora, moleque doido. Bora, moleque doido. ligado? E aí, Shake? Tchau! O TH Rabiani, a diretoria da Xereca, tá todo mundo aqui, ó! Batida na batida, toma no craqueado, toma no gigado. E a galera vai dançando, vai curtindo as melhores, são as principais, E aí, parceiro, MC Miel BH, canta pra galera assim, ó. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar. Deixa muita pressão. Pra pegar de ladrão. Como é que é? O meu parceiro empresário Alex do Vidro já confirmou dia 4 de maio. Lá no aniversário do Gordo Via Show. E aí, Alex? Seja sempre bem-vindo, meu brother! Biel BH, super! Olha o Biel! Júnior Santorini! Gordo de... Aqui tem chuveiro e rapongalejão. Chuveiro e rapongalejão. Aqui tem chuveiro e rapongalejão. Chuveiro e rapongalejão. Aqui tem chuveiro e rapongalejão. Chuveiro e rapongalejão. Aqui tem chuveiro e rapongalejão. Chuveiro e rapongalejão. Para as mamas do mundo, que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Entra assim, sai molhar. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar. E o nosso parceiro Renato Reis, o moleque dos stories, já tá aqui, ó. Sai molhar, entra assim. No comando, no comando, ó. Vai descendo até o chão, ela senta assim. Vai, vai. E o nosso amigo, o sargento Carvalho lá. Lá de Carlos de Carvalho, o padrinho da nossa rainha Paula. DJ Rafael lá do Nova Dimensão. O Renan Henrique. Amigo Boca da Maxi. É a volta do Boca da Maxi. E aí, Manduca do Grogo. Ele também já tá aqui do lado direito. Na companhia do Malzinho. E aí, Malzinho? Pra cima, garoto! Bora detonar! Só do craqueado! E a produção do Mauro tá todo mundo ali, ó! Alocação Gordo! Dá um chega aqui que o meu presidente é o presidente Alan! Toda a minha GDS, alô Miau! Já confirmado dia 4! E as meninas GDS! Rapaz, meu amigo Filé da DF também já confirmando dia 4! Aniversário do Gordo na Via Show Maracaibaí! Estou recebendo aqui do comando de Mau! O DJ Lurian, um dos DJs lá do Mauro Som, o Águia Blindado, que por sinal arrebentaram hoje lá no Casota. E hoje já estão por aqui, ó. Lurian, aproveita que você tá na área, conhece toda a galera. As pessoas que eu não posso abraçar, que eu não conheço, aproveita e dá um toque pra galera aí, moleque. E abraça a galera que curte o Mauro Som todo domingo aqui, ó. Parceiro Gordo, meu parceiro de inversão, caralho, vi. Ritmo da pressão, né, Boni? Irmão, agora é o seguinte, Gordinho. É muita gente, meu irmão. Pressão, pressão, pressão. É muita pressão de qualquer lado, Dinho. Calma, não te afoba, não te afoba, não te afoba. Ah, não pode se afobar, meu irmão. É pressão pra todo lado, então, gente. Agradecer a todo mundo que sempre tá com a gente aqui no Posto José todo domingo. E hoje... edição especial Crocodilo Mega Real e os DJs do Mauro. Detalhe, só sobrou eu, porque o Mauro ficou doido, o Gil ficou doido, o Cris ficou doido. Pois é. Então, meu irmão, bota pra cima que o Crocodilo tá arrepiando. Vadinho, sexta-feira, eu era tradicional, lá no Ponte do Chão. E detalhe, dia 20 tem o aniversário do Marcel do Ponte, Mega Real e Mauro Sul. E a gente convida todo mundo, viu, gente? Detalhe, gente, eu não vou mandar abraço pra um, nem pra dois, nem pra três, nem pra quatro, até porque senão cinco vai ficar com raiva. Então, bota pra cima e arrepia, Dinho! queria. Só me dava se eu desse mesmo. Saiu, sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Essa aqui é do Fiel, pra cima, Fiel! As novinhas aqui do Croco, elas me adoram. E os põe a vida! As novinhas aqui do Croco, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Fica aqui, é do Dandinho, do Dandinho, do Dandinho. Toma, toma! É muito craqueado, segura! Cuidado, amigo Caldeira dos Humildes! O Rafinho, Chocolate, o Trick Santos! Bora, Freeze, Imperatriz! Aprendiz, o Replay Taxista, Dona Ivone! Vai! Olha o casal, olha o casal! Tá na área, tá fazendo! Vai, vai! Bora, já! Hoje é o Bedai da Lua, é. E ela veio comemorar aqui, ó. Parabéns, mulher. E aí? Ô, piranha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai. Amigo Diego da Pedreira. Vai, toma, toma. E o meu parceiro Diego, homem que comanda. Vai, toma, toma, toma, toma. O bar da diretoria do Barreiro. Toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai. Que faz as produções do DJ Dinho, o nosso amigo MC Biel BH. E Biel, qual a sensação de estar hoje aqui curtindo a aparelhagem de maior pressão do Pará? E claro, aqui no Porto São José, a galera invadiu geral, olha como tá lotado a casa. E pra gente é um prazer estar recebendo você aqui, produtor, o cara que faz as ondas do Gordo Dinho. Aproveite e abraça a galera que veio com você hoje curtir aqui, ó. Gordo, a sensação é ótima. Tá aqui curtindo o Crocodilo. Satisfação a todos. Meu parceiro MC Biel, o cara das produções do Tecnobank estourado. E graças a Deus tem o apoio de vocês aqui do Crocodilo. Vamos pra cima, vamos fazer uma parada bacana aí, pra vocês entenderem quem é MC Biel. Segura aí, DJzinho. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Ela chegou na festa, o clima ostentação. Ela chegou na festa, o clima ostentação. É a tal da bandidona que só força pro ladrão, que só força pro ladrão. Aponta pra safada, aponta pra safada. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Tá aqui no crocodilo, ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Vai começar o baile do Gordinho. Vai começar o baile do Gordinho. A pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Obrigado a todos! MC Biel, o cara estourado, tô aqui hoje no Crocodilo, presente especial. Valeu, tamo junto! Essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. E vai bebendo, vai bebendo, e vai fumando, vai fumando. Rapaz, essas músicas são todas desgraçadas aí, é. A pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Toma, toma, toma, que a pressão vai aumentando, aumentando, toma, toma, que a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. Vai! Quem é bandida vai fazer o caqueado. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o Gordinho tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Nossa amiga Ruana Castro. Sossegue essa periquita. E aí, Ruana? É um DJ que já tá aqui na retaguarda. Ela, minha amiga Michelle Miranda. Eita, periquita. O nosso amigo Ítalo do Marek, segura aí, Ítalo. Bandida, sossega essa periquita. Agora eu vou mandar um alô para todas as bandidas, para todas as bandidas. Alô para Sabrina, alô para Giovana, alô para Carol, alô para Amanda, alô para Tainá, alô para Janine. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Eita, que o bagulho tá doido, ó. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Alô, Melri! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Nossa amiga Loura do Ouro. Bora, Carla, segura aí, ó. Olha que tá de viagem marcada e tá aqui curtindo. Tá de boa, tá legal. Bora, Naná, bora, Davidson. Os gêmeos pressão estão na área. E é sempre em nome do chute certo. O maior site de aposta do mundo tá no telão. Bora, Ribeiro! Joga o anzol, joga, dale, puxa, vai, toma! É muita pressão assim, ó! Abaixo, meus humildes da pedreira. Eles uniram a força e é muita pressão. Bora, meu parceiro, empresário, olhão. Vai, vai. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Um dia, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival, hein? E aí vem, meu amorzinho. Segura que eu quero ver. Meu amigo Tchaka tá na área. E aí? Como é que é? Família Ribeiro do Barreiro, Douglas BH, o rato jogador do Águia de Marabá. Vira! Gordo e Dinho Pressão! Gordo e Dinho Pressão! Gordo e Dinho Pressão! É pra curtir, é pra dançar! Mal no bordão! Crocodilo! Esse é o Porto São José! A domingueira mais top de Belém! Sobre o comando do meu parceiro Anderson! Obrigado, Anderson, sempre pela moral! E por trazer o crocodilo aqui no Porto São José! E a galera sempre que te pinta aqui, ó! Sinônimo de sucesso! Sinônimo de prestígio! Está de volta aqui! É meu mundo! Casa Porto São José. Bora, gordinho, bora, Anderson. Você pra mim. E o nosso amigo Neide também, do Zangolete. Um abraço pra você, Neide. E o nosso amigo Júnior do Merende. Tá mil grau hoje, né, moleque? Tira na batida, na batida. Me deixa na batida, na batida, na batida. Lá vem mais uma chegando. Já! E vai dançando, e vai tremendo, vai! E nosso amigo Rodrigo também, lá do RP Lanches. Um abraço pra você, Rodrigo! É onde o carioca é lanche, né? E aí, carioca de gaçada? Já! Bora, Rafinha! Um abraço pra você também, Rafinha! O nosso amigo Bolo da TF! O nosso parceiro da TF aí, ó! Alice Juninho faz todo mundo tremer! O nosso amigo Rodrigo do RP Lanche já avisou que quarta-feira vai ter a live diretamente do RP Lanche! Exatamente! Com a presença confirmada do Gordudinho! Gordudinho pressão! E o X-Tudo só 15 conto a noite toda! Eita, que vai ser o bicho! Vai ser assim! E vai, vai, vai, bora no caqueado, no gingado balançado. Bora, maninho, vai botando na pressão. E aí, meu parceiro Júnior Balberini? E aí? Vai, vai, vai, vai. E aí, Alan GDS? Já confirmou, dia 4 vai ser assim, ó. O Drone do Barreiro já falou. Dia 4 de maio. É aniversário do DJ Gordo. Eu vou tá lá. E aí, DJ Gordo? Essa vai ser pressão. Eita, animada, não. Os gêmeos de pressão estão em pressão hoje. Meu amigo Alan da JDS já por ali. Bora, Mauro, você também. A JDS. Pode crer, pode crer. Alô, Benisca. Meu amigo Rafael Avelar. Esse moleque é gente boa. Meu amigo DJ Wellington também do Mega Real. Peixinho Playboy do Rádio Shake aqui, ó. O nosso amigo Wallace, o Manduca, o nosso amigo Malzinho, também o Diego da Peneira, por aí, Bajegão, escondido de gaçada. E aí, Loura do Ouro? Domingo vamos ser campeão domingo. Pega, foi muita chuva hoje, meu irmão. É doida. Tu disse? O nosso amigo Paulo e Ana Carla. Esse casal é gente boa. Agora. Como Maguia, como Maguia. Nosso amigo Jorginho da família JK. Infinito. E é só a primeira dama. Juninho. E aí, Dodô da Xerxi. Como Maguia, como Maguia. Sofrendo, vem rumo ao infinito. DJ Zellison e Juninho. Toda a nossa Xerxi aqui, ó. De fogo me trouxe pro ninho, meu amor. Oh, oh, oh. Pra contemplar. Que tal? Gorda tartaruga! E as mais lembranças. Olha a Mega Pack na área aí, ó. Topo super pop com você. Bora por aqui. Ouvindo Betinho e Josimar. Filho da TJ. Toca. Tá na área. Esse Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar. O H de fogo. Só os caras doidos. Subir, subir. Como Maguia, como Maguia. E o nosso amigo Fael. Assistência do Fael. DJ Alisson. Tá no telão. Segura, Fael. Trouxe pro ninho. Como Maguia, sofrevo, vem rumo ao infinito. DJ Zellison e Juninho. E o Águia de Fogo me trouxe pro ninho. O nosso amigo Leque. Henrique, o Rafael Henrique e o DJ Rafael do Nova Dimensão. Olha os caixa baixa aqui, ó. Tenho uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste. E aí, Bruno do Uber? Antes de te conhecer, bora, Bruno! Já te amei. Antes de te amar, eu já quem sabe canta, vai. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Amigo Mauro GDS, que era amigo particular do Gordo Ding e Velhos Carnaval. Saudade, um desespero não dá mais. Tinho pressão, um talento nato. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Acende a luz, me enxergue. Cantada que eu te dei, não sei. calma, calma, calma. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Como é que é? Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou. Joga a mão pra cima. Qual o tamanho do nosso. Faz o coração, faz, faz, faz. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim. Já jogou a mão pra cima, assim. Já fez o coração, agora você vai fazer assim, assim. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Toma, toma, toma, toma, toma essa dentada agora. São amores, amores que matam. O Breno, você, o Matheus, o Bolão, o Lucas, os mauzão, os da TF, eles estão aqui, ó. Bora pra cima, maninho, que o bagulho doido. E a galera vai até 5, 6, 7 da manhã. É no Porto. Olha a Taila. Livinha. Bora, vai, vai. Bora, vem. Meu Deus do céu. I wanna love you and treat you right. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, vai já. Baixou o Cidinho agora no Felipe Lopes, ó. Pressão. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. Já, já, faz, faz, faz. Joga mão, joga. Faz igual o patrão, faz. E o meu parceiro Rangel, celular de segundo. Tamo fechado no telão assim, ó. Bota aí no telão, Rangel, celular. Minha amiga loura, bora por aqui. Bora, Ramon, bora, vai, bora, vai. Bota no telão, vem assim, vai, já, vira. E aí, filha, põe na vida. Bora, nego, Ney. Olha pra ele ficar, olha pra ele ficar, ó. Nossa amiga Maiara, a primeira dama do meu grande amigo Alex do Vidro. Acabando aqui, tem Adelson na quadra do Benson. Brigava todo dia com a dona, por curtir o corpo toda semana. Como é que é? O ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava. Alô, Marcelo! O jeito foi que... Ele já manda avisar que acabando aqui. Meu status solteiro. Todo mundo pro ponto de conveniência, mano. Desculpa, amor, mas isso não dá. Lá não tem hora pra parar, mano. Nenhuma. Agora! Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Seu playboy do Rally Shake. E a peteca vem em mim. Já fui feliz com ela. Fiquei. Ele é meio doido, ele. Mas hoje eu sou o pai dela. E a peteca vem em mim. Vem em mim. Joga perereca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, bicho pega.